Thank you. Atualizado, 3894. Coordenação fixa do solo, após a passagem retaguarda do Boeing da companhia, coisa mesmo, ali Grau Setor, tá livre inicial no 02 e chame táxi. Rapaz, a companhia de Grau Setor é Augusto BR, tentando se recuperar. Salvador, boa noite, comandador 273, deixe da informação e uniforme. Comandador 273, confins agora em copo, número 2, prepare a surpresa da EAL, lei da bridge. Thank you. 340, centro de informação uniforme, visualização Guarulhos, do remota 14 do Pátio 1. Chegou 940 para Guarulhos, eu tenho 360, copia? Copia. O 940 Guarulhos está autorizado, nível 360, aerovia Peruísque 50, decola pistão no zero após decolagem curva direita na subida da El, após Leda e após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, Bidev. Aciona 5477, controle 119, decimal 35. Utilizado 360, Guarulhos, Upper Whisky 50, decola no zero, curva direita, Dael, Leda, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, 5477, no transponde 3935, controle, o gol no 940. Mais do 940 na remota, chame pronto, pushback com 1013 no altímetro. 1013 vai chamar, no 940. Diga, guardia 02. Confirma a atitude que está mantendo. 02, reporte visual colocar de pouso, quem negar no 093. No 567, a linha decola do 10, ventou no 50 graus com meia dúzia de nós. Deve decolar do 10, bom, né? Confirmar pessoas a bordo? 14 Salvador, eu gol 567, decolou na Goli. Voo no 567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída Goli, transição Fito. Goli o Fito do nível 360 em ascensão, gol no 567. Controle gol no 601, está acertando um pequeno desvio à direita, controlando a formação por 10 milhas. Tive desvio no 601. 601. Até a Taxway Hotel. No hotel vai chamar a torre 1862 para cruzamento da 10. Ajuste 10, 13, 1803. Batido o táxi até o hotel, chamar a torre 1860 para cruzamento da 10. Chegou o Solo, Salvador, Gol 273, posição 3 para pushback, acena bem. 273 está livre, no 03, chame táxi. Livre, chamar para táxi 273. Autorizado na frequência para a coordenação.